Sônia Ivans. Quem diria? Servia cafezinhos nos estúdios lá do Stock Aitken e Waterman. Pois é, foi descoberta não por acaso, né? Emplacou vários hits nos anos 90, inclusive esse daí, Can't Forget You. Música muito legal para começar a edição do Flash House de hoje. Então é o seguinte, tire a mesa do lugar, aumente o volume e deixe o resto comigo, ok? Let's go. There'll be times when my crimes will seem almost unforgivable. I give in to sin.

feel so happy. Makes me jump up and down. You know my heart skips a beat each time that we meet. I'm just so happy I met.

from S-Express. Glim Arrow, Do You Want Me? Squareheads, Happy. Ainda Galeão, So I Begin. Começou o segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estarei de volta, batendo mais estacas aí no seu sabadão. A não ser que você esteja conferindo aí num podcast bacana, ouvindo no dia e na hora que quiser. Se você não conhece, é só acessar podcast.riosurradio.com. Um grande abraço e fui. O passado de presente pra você. Flash House. Fugindo. Desesperadamente. Desespero óbvio. Desespero óbvio. Desespero. Não me olha assim. Não me veja Nove horas e 7 minutos. E você, por que não vem pra cá? Onde a qualidade te espera com um sorriso. Será bom poder te encontrar e ver nosso carinho estampado em seu olhar. Nova Ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Boa noite. Você está na audiência da Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site e de diversas outras plataformas. Disponível também no Radiosnet. Faith in us. Oh, you tore me to pieces. Turned my strength into weakness. I didn't want it all to fall apart. So I decided just to play the part. But honestly, I'd do it all again. Putting up with all the bullshit. It made me strong. It used to bother me. Thought I could never leave. After all that I've been through, nothing left to prove. No, no, no, I don't think about you. Weighing down on me. I lost my sanity. And now that we are through, nothing left to lose. No, no, no, I feel freedom where I stand now, and I feel proud of who I am now. Yeah, I learned a lot along the way. I love the woman that I became. I was patient, but not anymore. It's back in my hands, and you swore I'd never do it, but it's your sound of face, the music. He used to bother me. I lost my sanity.